494 no solo 35, livrando a direita, chame o solo 21-9, tenha uma boa noite. 219, obrigado, boa noite. Solo boa, tá 3894, livrou. 394, eu persegui Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 3, tá 3894. Papa Tango Oscar Lima X-Ray, autorizado, 2000 pés, permaneça ajuste e reposto estabilizado. Afirmativo, no 0 no 1. Chanel 6259, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 125, alterna 1339, grato, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. estabilizando a 2000 Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, ciente. Complete final de procedimento, chame torre 118.95. 118.95, boa noite, Oscar Lima X-Ray. 118.95. Afirmativo, 118.95. Ciente, bom posto. Obrigado, boa noite. Salvador, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, boa noite. Reporte passando externo, com o trem chegando. Se autorizado e não atrapalhar o controle, gostaríamos de uma base pela direita ou na 7. Ok, reporte então para o cancelamento do plano de instrumento. Podemos cancelar no momento, já vamos passar externo e estamos bastante checados. Ok, cancelado o plano 149, autorizado o circuito pela direita da 17. Reporte final. Conselho final na 7, Oscar Lima X-Ray. Qual o estacionamento do Oscar Lima X-Ray? Na garra da Aerostar. Na Aerostar, ok. O Oscar Lima X-Ray, só por curiosidade, a aeronave é um Baron, é isso? King Air, Bravo Echo 9 Lima. Perdão, King Air, Baron, acho que é o Bravo Echo 4-0, deve ser, não é? 5-8. 5-8, ok, obrigado. Direção Nacional da 17, bastante checado, X-Ray. Ok, Oscar Lima X-Ray, livre o pouso na 17, o vento é de 120 graus com 8 nós. Livre o pouso na 17, X-Ray. Oscar Lima X-Ray no solo 52, livre do táxi para o Aerostar, tenha uma boa noite. 8866, boa noite. Chega da mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 092. Gol no 866, número 1 na aproximação, se não for interferir na sua navegação, autoriza direto e tapa. 16, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 11935, controle, 5433, transponder. Estacionamento, gol no 099. Salvador, boa noite, gol no 971. 971, Salvador Galeão, Ciência Romeu. Ciência Romeu. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via Ampers 10, SMAP, DCD Lúpito, Barbacena, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 11935, controle, 5435, transponder. Está autorizado o Galeão nível 360 via Pesolo 10. Decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge. Controle 119-35, transponder 5435. Mas é posicionamento, 1971. Bem, Oliver pós-táxi, 099. Vídeo voo 060, ajuste no 012. Fiz a VTAP, gol no 168. Gol no 866, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizar. Zero táxi via Easy Alpha, no ponto de esperador no 0, torre em 1 no 895, QNH no 0 no 2, boa viagem. No 5, 95, Galeão, 380 nível autorizado, via UPS 1 no 0, SMAP. DCP Lúbito, Barbacena e após conforme rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Uno, 1935 controle, 5422 o transponde. 422. Uno no 935, controle 5422, o transponder. Essa rota será Alpes Luno 0, SMAP, após conforme rota. Da El, Leda, Bridge, a saída. Acho que é o posicionamento total. Rota 3137, boa noite, autorização Galeão. 3137, Salvador Galeão, 360 nível, Vila Pesulo 10, SMAP, DCT Lúbito, após conforme rota, decolando 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 11935, controle 5437, o transporte. Autorizado Galeão, nível 360, Pelopes Zulu 190. Decolada 190, curva direita após a decolagem, na saída da El, Leda, Bridge, controle 1935, acionando 5437, da 3137. Reposta para posicionamento, então 3137. Reportada da 3137. Feedback, acionamento, gol 9971, posição 101. Livre a forte táxi. Posta táxi, gol 9971. Autorizado, linha decola 110 sem parado, vento de 110 graus com 9 nós. O gol 1099. E aí, repasse estabilizado. Para 2012, dia 10 de setembro, repassará 1168. Gol no 868, gol no 866. Estabilizado? Estabilizando agora, 866. Gol no 866, completo final de procedimento e ILS X-Way, chame torre 118 decimal 95. 1895, tem uma boa noite. Boa noite, bom povo. Então, instalador de gol 1866. Gol no 866, boa noite, avistado, complete aproximação, guarda autorização para o pouso, tem uma aeronave da companhia iniciando a rolagem agora. Então, ativa guarda autorização 866. No 866, decolou de Salvador aos, perdão, o gol no 099, decolou de Salvador aos 12, chama o controle 1935, tem uma boa noite. Controle 1935, boa noite, gol no 099. O gol no 866, autorizado pouso na 10, o vento de 1 no 0 graus com 9 nós. Livre pouso na 0866. Decolou na sua escuta, saída da El. Gol no 099, contato radar na decolagem, submantenha 360, saída da El. Saída da El, 360, gol no 099. 866 no solo 21, no, perdão, no solo 14, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. Autorizado via Indy, Alfa, ou te espera 1895, prato, ou 971, nós mexemos 0 no 2, bom ser. Salvador de Gol 866. 866, vou prosseguir Alfa, reportar antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 866. Corre, Salvador, Golo 971, pode esperar 10 para o próximo. Golo 971, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar na 10, vento é de 120 graus com 8 nós. Alinhar e decolar, cabeceira 10, com Golo 971. Uno 168, complete final de procedimento e LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1168. Ingresso na Juliette, portão 2. Confirma 866? Ingresso na Juliette, portão 2. 866, portão 2. Boa noite, completa aproximação, autorização proposta. O número 68. Número 68, checando o trem, autorizado o pouso na 10, o altímetro no 012 e o vento de 120 graus com 8 nós. Embaixo travado, 1168. 1971, decolou o 017, chame o controle em 120, perdão, 119.35, bom voo e boa noite. Autorizado, Dael, gol no 971. Solo, tá 3137 para o curso de acionamento. 3137, após a passagem da nave da Gol, a sua retaguarda para parquear o gate 2, está livre, pushback, recorte tático. Entra 3137. 8, no solo azul no 9, livrando a direita, chama o solo em 1, 2, 1, 2, 4, 9, tenha uma ótima noite. Igual, boa noite, obrigado. Boa noite, bom. O Nuno 68 vai prosseguir via Alfa, reportando a Santa Cruz Juliette. Via Alfa, Santa Cruz Juliette, reporta 68. Colo 971, prossiga. É, por gentileza, podia coordenar com o centro aí a prova de bridge pra gente? Sim, está quase coordenação. Obrigado. Gono 971, autorizado direto, bridge. Obrigado, 971. Alô, 3137 para o taxi 142, a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas. 142? Afirmo. 4-2 a bordo, 3 a do táxi, via Indy Alfa, ponte espera da 1-0, torre em 1-1-8-9-5, Kenegal no 0-1-2, boa viagem. 1-0-1-2, ponte espera 2-1-9-2-4-5-3-1-3-7, vamos ver. Voo 1-1-6-8, ingresso na Juliette, no través do 8, segue o follow-me até o portão 11, 1-1-6-8. Ingresso na Juliette, através do 8, follow-me até o 11, 1-1-6-8. Tá 3037, pode esperar dar o 90, pronto. Torre Salvador, tá 3137, câmbio. 3137, perdão, tá autorizado a alinhar e decolar da 10, vento é 120 graus com 8 horas. CNA decolar, dá no 0 para 3137, ingresso. Cono 971, chame Centro Recife, 125, décima 1. Boa noite, bom voo. Um 37 decolou os 27, controle em 1, 19, decimal 35, bom voo e boa noite. 1935, grato, bom serviço, tá? 3137. Controle Salvador, tá? 3137, decolou na sua escuta, boa noite. 137, voa 3, sobe 360, vigilância. 360, vigilância, autoriza pro Adileda, da presente? Autorizado, Leda 3137. Leda da 3137. parte pro táxi total. Tá 3137. Confirme. É o TAN 3137, poderia coordenar a prova de bridge? Não está autorizado o bridge, mantém a saída 3137. Confirme, não está autorizado? Não está autorizado, mantém a saída. Aqui, vai manter a saída, TAN 3137, obrigado. Golf Mike Alpha na chegada da mancha, uma descida. Três um três sete, uma agora Recife 251, na alterna 3395, 3137. Tá 3137.